força do destino, nasci num clima tropical. Lembro vovó me dizia, menino, essa vida é um carnaval. Mete a mão na fantasia, sem bandeira e tis no pé. Sai no bloco maravilha gritando, sou mais quem não é. Soy, soy latino, latino, soy mais quem não é. Soy, soy latino, latino, soy mais quem não é. E brinquei no tal embalo de princesa, rei e conde, e cantei na avenida um samba que ouvi mas não sei onde. Hoje vou botar na rua, o cordão não tem colher. Sou ligado no balanço latino, sou mais quem não é. Sou, sou latino, latino, sou mais. Nasci num clima tropical. Lembro vovó me dizia, menino, essa vida é um carnaval. Mete a mão na fantasia, sem bandeira e diz no pé.